ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. Expresso, mais que um programa. Uma referência. Programa Expresso aqui na sua Pássaro da Ilha FM, edição de número 392, nesse sábado, dia 7 de janeiro de 2016. Hoje, recebendo na primeira entrevista do dia desta edição, o Danilo Martins, que é presidente da Câmara de Vereadores de Guaxupé, vereador eleito com 647 votos, logo em sua primeira candidatura. Danilo não é fraco, não. Vamos bater um papo com ele, conhecer um pouquinho mais o Danilo aqui na Pássaro da Ilha. Danilo, seja muito bem-vindo na Pássaro da Ilha. Bom dia, meu amigo. Bom dia, Antônio. Bom dia, ouvintes e internautas que nos acompanham. O pessoal tá fazendo uma live ao vivo, né? Então isso pode aí. Entrar no Facebook lá do Danilo, né? Isso, meu Facebook pessoal. O pessoal pode acompanhar ao vivo aí a nossa entrevista também pelo Facebook. Danilo, 8 anos na Câmara, trabalhando por lá, isso, né? Isso, isso. Já conhece um pouquinho do ambiente do político, trâmite, né? Isso. É, na verdade, assim, eu conheço mais do ambiente técnico, né? Da casa, né? Eu trabalhava como controlador, né? Trabalho ainda, mas eu tô licenciado, obviamente, né? Por força da circunstância, né? E nessa parte técnica você via muito da parte política. Sim, acaba tendo um pouco de contato, não tem jeito. Foi por né? isso que você resolveu se candidatar? Vamos ter que melhorar isso daqui porque ninguém aguenta mais? Foi mais ou menos isso. Foi Antônio. Mais ou menos isso? É, na verdade meu trabalho ele exige que eu faça alguns apontamentos em algumas áreas que a gente enxerga alguma deficiência na Câmara, né, a nível de gestão. E aí, por conta disso, eu resolvi tentar mudar algumas coisas por outras vias, né? E aí me candidatei a vereador e agora tive a grata surpresa, né, de ser eleito presidente da Câmara também, o que facilita bastante o meu objetivo, né, de alcançar o meu objetivo. Mas você sempre teve esse lado político aí? Gostou sempre de política ou não? Surgiu depois que você começou a trabalhar na Câmara? Foi depois. Eu nunca fui político, né? Sou muito recém-filiado a um partido político e não tinha intenção de me candidatar, não. Até bem pouco tempo, tá? Até o ano passado, né? Até boa parte do ano passado eu nem visualizava essa possibilidade, né? Isso foi surgindo depois por conta disso, né, que eu mencionei, e também porque você acaba vendo que a política é o caminho de transformação, né? A gente, claro, sofre uma crise... não só na cidade de Guaxupé e tal, mas a nível nacional, né, com relação à falta de credibilidade dos políticos. Mas a gente entende que também existem pessoas bem intencionadas, né, e o caminho para a transformação social é a política. Né? É o único caminho que a gente tem, infelizmente. Sim, né? Sim, não tem outro. Não tem outro. Quando você resolveu se candidatar, isso aconteceu então há pouco tempo, um ano atrás? Pouquíssimo tempo, menos de um ano. Menos de um ano. Isso. E a tua votação foi muito boa. Como é que foi sua campanha? O que você pregou? O que você propôs nas últimas férias? Foi bastante trabalho, Antônio. Eu andei bastante, eu não descansei, até porque eu nunca tive visibilidade, né? Eu não era uma pessoa conhecida, então isso dificulta um pouco o trabalho de uma campanha, né, política. Mas o que eu oferecia para as pessoas é exatamente a melhoria da transparência, da gestão da Câmara, que eu podia oferecer e contribuir em função da minha formação técnica e do meu trabalho como controlador da casa. Né? As pessoas acreditaram nessas promessas. Sim, sim. Né? Eu acredito que eles me deram as um voto de confiança. As pessoas acreditaram e te deram esse voto de confiança. Sim. Você falou recentemente numa entrevista, acho que foi pro Jogo Sério, né? Isso, fiz uma entrevista. Estávamos entrando em uma nova era na política. Sim, né? É o que eu pretendo. Mas não é meio que um discurso comum de todo, há 4 anos atrás, quando eu recebi os vereadores de Guaxupé, o discurso também era esse. A gente viu no que acabou dando. Sim, né? Na verdade a Câmara, a legislatura passada, também sofreu uma renovação. Sim. Nas mesmas proporções que essa. Né? A gente não pode negar isso. E a gente também não pode achar que o fato de se renovar, seja uma Câmara Municipal, ou seja qualquer tipo de gestão, mesmo numa empresa, né, quando você renova o seu quadro de dirigentes e tal, isso não necessariamente implica em melhoria da gestão, né? Não é isso. Então, eu não pretendo usar esse discurso clichê, mas eu acho que eu tenho com o que contribuir tecnicamente para modificar algumas coisas lá dentro, né? Que eu enxerguei ao longo desses 8 anos. É claro que a gente vai encontrar muitas dificuldades e muitas barreiras ao longo do caminho, a gente sabe dos entraves burocráticos que a política, de um modo geral, precisa enfrentar para implementar, né, algumas ideias e alguns projetos, mas eu não pretendo fugir desse discurso, não. Eu acredito, sinceramente, que a gente vai entrar em uma nova era a nível de gestão na Câmara Municipal de Guaxupé. O que você pretende mudar? Bastante coisa. Primeiro, eu vou fazer uso da tecnologia. Não é que está tão ruim. Eu acho que a gente precisa modernizar muita coisa, né? E a gente conversava aqui um pouquinho antes de entrar ao vivo, né? A questão da tecnologia, de acompanhar as tendências e tal. E eu acho que falta muito disso na Câmara. Eu vou te dar um exemplo muito claro, que vai deixar isso muito claro. Hoje, quando um projeto entra em discussão na Câmara Municipal, a população pouco sabe a respeito disso, sabe por meio da imprensa e tal, mas que divulga isso a nível de matéria e tudo mais, mas não esmiuça o projeto e a intenção daquele projeto. E o projeto passa por todos os seus trâmites, né, dentro de uma casa legislativa, que são bastante... É longo o processo. É burocrático. Né, burocrático e tal, isso. E depois ele se torna, se aprovado, um projeto de uma lei, né, e entra em vigor. Bom, a população só fica sabendo disso depois que a lei foi aprovada. E eu te digo mais, no site do Legislativo de Guaxupé, essa lei só aparece no site depois do ano fechado. E isso quando a gente é bastante eficiente, porque precisa digitalizar todas as leis do ano, manda para fora, licita uma empresa e depois é que coloca isso no site. Quer dizer, já passou o momento de discussão, já passou o momento de intervenção da população e há muito pouca coisa a se fazer nesse momento, a não ser cumprir lei, a gente precisa cumprir. Então, o que eu pretendo? É utilizar a tecnologia a favor do cidadão. Então, a gente precisa abrir o processo legislativo à vista da população durante o seu acontecimento, né? Então, a população precisa acompanhar o processo legislativo enquanto ele está tramitando na casa, enquanto ela tem condições de opinar a respeito daquele projeto ou de tirar dúvidas, porque, de repente, o projeto tem uma intenção diferente daquilo que a população está interpretando. E aí é o momento da população debater aquele projeto, né? E de repente até contribuir com ele. Você não está sendo muito sonhador, porque o povo não vai na Câmara. Não, mas isso não. A gente vai fazer uso da tecnologia, rede social, transmissão, site, né, oficial da Câmara. A gente precisa modernizar, o site da Câmara é extremamente arcaico. O portal da transparência da Câmara é difícil de interpretar, quer dizer, se não for uma pessoa com o mínimo de conhecimento técnico, ela mal sabe o que caminhos isso, exatamente, para encontrar a informação que ela busca, né? Então, é claro que a gente encontra, né, entrave, sim, a população tem uma certa dificuldade de se aproximar do legislativo, mas eu te digo que isso é até mais por culpa do próprio legislativo. Essa é uma das perguntas que eu ia te fazer. Do que da população, né? É claro que existe, não vamos ser demagogo e dizer que a população se interessa muito por política. Existe uma certa falta de interesse. Mas boa parte da... Uma certa falta está sendo muito bonzinho. Completa falta de interesse. Sim, mas também um pouco por culpa nossa, né? Agora eu me coloco como um político também. Então... falta muita transparência nas discussões, falta objetividade nas colocações, falta tradução na linguagem, né? Porque isso, exatamente, porque os projetos são passados em uma linguagem muito técnica que não atinge a população. Por exemplo, as audiências públicas, né? Eu participei de várias audiências públicas na Câmara e as audiências públicas tendem a ter uma participação muito pequena. Mas por quê? Porque a linguagem que não atinge a população. A população não entende o que está sendo discutido lá. Isso precisa ser discutido de uma maneira mais franca com a população, mais objetiva, de uma maneira mais clara, né? E a população, para que ela tenha condições de intervir positivamente, porque eu acho que toda a contribuição, eu também não vou ser demagogo e falar, nossa, toda a contribuição popular vai ser acatada e vai ser incorporada a um projeto de lei. É complicado, e a gente sabe que existem muitos problemas técnicos, às vezes com algumas sugestões também e tal, mas a população precisa ser ouvida, e é claro que ela tem muito a contribuir, né? E eu espero que a gente consiga algo nesse sentido, né? Eu entendo que não vai ser fácil, né? O caminho mas é eu, esse. É, exatamente. Essa transparência e contato com o povo. Exatamente. E eu acho que a gente precisa dar o primeiro passo, né? Talvez os frutos não vão ser colhidos na minha gestão. Existe um ditado, não sei se eu posso chamar assim, né? Que fala quem planta tâmaras não colhe tâmaras. A tâmara é uma fruta que demora 80 anos para ser produzida. Então, quando você planta ela, obviamente, dificilmente você vai comer o fruto dela. Então, eu penso que, às vezes, a gente vai iniciar algo nesse sentido, que vai ser colhido um pouco mais para frente, mas a gente precisa dar o primeiro passo. Depois a gente volta a falar das suas propostas aí como vereador durante a campanha, mas eu queria voltar aqui na sua condição de presidente da Câmara. Como é que você conseguiu ser presidente da Câmara? Porque eu entrevistei aqui o João Fernando no começo do mês de dezembro e ele estava muito animado com a presidência da Câmara, inclusive ele já estava quase como se considerando presidente da Câmara. O que aconteceu? Virou tudo lá de ponta cabeça? Você é bom de articulação assim? Não. Foi tudo muito natural, Antônio, de verdade. O João Fernando, inclusive, eu não tenho nenhuma preocupação em falar isso abertamente, ele sempre foi um grande parceiro, tá? Eu já trabalhei com ele fora da Câmara e eu, inclusive, era uma das pessoas que apoiava a candidatura do João Fernando. Tá, por todo o histórico dele na gestão passada, na legislatura passada, e pela pessoa, né, dele, que a gente conhece muito bem. Mas foi tudo muito natural, ele foi chegando muito próximo da campanha, houve algumas divisões lá, questões partidárias e tal, houve o lançamento de uma outra candidatura, e aí ele sentiu que não era mais para ele, ele desistiu voluntariamente da campanha e, enfim, aí eu entrei nesse processo, né? Após a desistência dele, tive apoio também depois de um outro candidato, mas tudo muito natural, tá? Eu não forcei a barra, eu entrei, na verdade, o meu nome surgiu exatamente aos 45 do segundo tempo, tá? Como uma alternativa que os pares entenderam que seria bacana para contribuir e tal, uma cara nova, um sangue novo. Você foi colocado lá pelos vereadores de situação? Não digo isso, eu tive apoio de vereadores de situação, mas eu tive apoio também de vereadores da oposição. É até bom você tocar nesse assunto, eu não me considero um vereador de oposição, por oposição, né? E também não me considero um vereador de situação. Eu me considero independente e eu acho que é assim que tem que ser, né? Eu acho que as suas ações dentro do legislativo, elas têm que ser pautadas pela discussão do projeto, né? Então, se você entende que naquele momento aquele projeto não é bom para o município, você se posiciona como oposição ao projeto. Se você entende que o projeto é bom para o município, independente de quem seja o prefeito, você se posiciona a favor do projeto. Então, eu acho que é assim que tem que ser, né? Não existe outro caminho, né? Eu acho que a gente já está saturado dessa política partidária e de oposição por oposição e de fazer barulho. O povo não quer mais barulho, tá? O povo quer efetividade. O povo quer ação dos políticos. Todo mundo sabe disso, que o povo quer realmente ação dos políticos. Mas os políticos, os seus pares, sabem disso? Eles têm essa consciência, os demais vereadores dessa legislatura? Eu acredito que sim, Antônio. Eu estou muito confiante nessa turma, sabe? Eu tenho conversado... Ah, esse discurso é muito parecido com o que eu estava falando atrás. Eu tenho conversado com a maioria deles... E eu prevejo, eu vejo eles muito bem intencionados, né? É claro que é um discurso clichê, como a gente está falando e tal, mas eu vejo que a gente precisa acreditar nas pessoas, sabe? A gente precisa dar um voto de confiança. Então, é claro que se depois a gente se decepcionar e tal, a gente vai cobrar de outras maneiras, né? A população tem os seus meios também de cobrar, como cobrou a conta muito alta dos políticos da legislatura passada, né? A maioria deles não foi reeleita. Então, eu vejo que a população é que precisa usar o seu poder, né, e cobrar dos políticos efetividade. Quer dizer, se o discurso não condiz com a prática, né, na hora certa, a população precisa cobrar isso do político. Em 2012, a população viu que precisava de fazer uma renovação e renovou realmente a Câmara, né? Trocou 11 vereadores, né? Em 2012. Isso. A população errou completamente? Não sei se errou, não sei também, é difícil de prever, né? Como é que seria a atuação da Câmara se a maioria tivesse sido reeleita? A política é algo muito, muito complicado, né? Ela é meio imprevisível, né? Como a gente estava conversando, quer dizer, até os 45, né? A gente tinha um nome como candidato que tinha a preferência dos pares na Câmara. E de repente surge o meu nome que não era nem cogitado e nunca foi cogitado durante o processo. Então a política tem disso, né? Então é difícil de prever. Talvez eles tivessem feito uma gestão melhor, talvez não, talvez tivesse sido pior, né? Então é complicado. E outra, eu vou te falar mais, essa gestão, essa legislatura passada errou, né, em alguns pontos, mas eles também tiveram seus acertos. Sim, né? Eles tiveram as suas contribuições. É, e eu gosto de deixar isso muito claro, porque a gente herdou lá na Câmara alguns projetos bacanas, como o projeto da Escola do Legislativo, o Parlamento Jovem. Eles são fruto de aspirações e contatos políticos passados, entendeu? E são projetos que estão dando frutos e vão dar mais frutos, e que eu pretendo fortalecer. É, então a gente também precisa aprender a olhar não só na política, né, em tudo. A gente precisa aprender a olhar também para as contribuições. Né? É claro, vamos cobrar pelas falhas, né, pelos erros, mas também vamos agradecer por aquilo que foi feito de bom. Né? Não fizeram nada além da obrigação, óbvio. Né? O político é pago para isso. Muito bem pago. A sua campanha, ela foi muito baseada no lado educativo também, né? O povo ainda não sabe o que faz um vereador, né? Sim. Eu vi nas postagens suas lá, você sempre tentando, né, elucidar para a população, né, explicar para a população o que faz um vereador. A população ainda não entendeu mesmo, né? É difícil, existe ainda muito da velha política, né? O que faz um vereador, afinal de contas? Explique para nós. Na verdade, eu entendo que o papel fundamental e principal do vereador é o da fiscalização, né? Muitos dos projetos e que boa parte de candidatos a vereador promete não podem ser nem realizados por ele, se não tiver o aval do prefeito, né? A gente sabe que o nosso sistema político, né, ele é dividido em três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Quem executa, quem administra é o poder. Quem manda fazer é o executivo. Então, nesse aspecto, o legislativo tem muito pouco a fazer, tá? Mas ele tem muito a contribuir, tá? Com ideias, com sugestões e com cobrança e fiscalização e monitoramento. Então, eu acho que o vereador, ele precisa, inclusive, ser dotado de um corpo técnico eficiente na casa, né, para dar todo esse respaldo para ele exercer esse papel fiscalizatório, fiscalizar a execução do orçamento do município, fiscalizar a execução das obras do município e tal, fiscalizar a saúde, a educação, é claro, a eficiência dessas áreas, né, que são tão prioritárias e tal. Então eu vejo que o papel do vereador, ele está mais voltado para o exercício da fiscalização, tá? Mas de uma fiscalização que contribua, né? Uma fiscalização. Esse que é o grande problema, né? A visão, infelizmente, da maioria da população, que essa fiscalização tem que ser só no sentido de cobrar, de criticar, né, de pressionar o prefeito. E na verdade a fiscalização deve ser no sentido de contribuir. Exatamente, né? Eu entendo assim. É claro que se for detectada uma situação muito peculiar, de um desvio de conduta muito grande, né, a Câmara tem os seus instrumentos. Sim. Inclusive, ela é o poder que pode retirar o prefeito com mais facilidade, inclusive, do que o judiciário, né? Tirar o prefeito do seu cargo. Mas isso em uma situação em que isso desprovido de aspirações políticas, né? Se tecnicamente o prefeito errar, né, e cometer uma falha ou um desvio de conduta é muito grande, a Câmara tem os seus instrumentos legais para cobrar essa conta do prefeito. É, então eu entendo que o caminho principal é o da fiscalização. O Legislativo também, ele é não só a voz do povo, mas eu entendo que ele é os ouvidos, entendeu? Que vai captar as aspirações do povo, né? É o poder mais próximo do povo. Dificilmente o povo vai atrás do prefeito, ou até pela dificuldade de acesso a um prefeito, para cobrar alguma coisa do prefeito. Então a população geralmente vai pela via mais fácil, que é cobrar o seu vereador. O vereador que está, né, ali, é vizinho, mora perto. Isso, exatamente. Está mais próximo do povo, né? Está nos bairros e tal. Mas o vereador ouve sempre o povo? Ou só ouve quando é interessante para ele ouvir? Eu vou te responder isso mais para frente. Eu, como você sabe, eu sou inexperiente na política. Mas eu pretendo ouvir. Eu acho que boa parte das vezes eles ouvem, sim. Talvez falta um pouco de eficiência na articulação pós ouvir, né? Depois de ouvir o povo, e o que ele vai fazer com essa reclamação que ele ouviu. Né? Monitorar depois, porque não é simplesmente passar a reclamação lá para o executivo e sentar na cadeira e pronto, acabou, passei a bola. Né? Precisa monitorar isso e contribuir de alguma forma. Né? Beleza, vamos fazer um intervalinho comercial e eu volto já dando sequência nesse bate-papo com Danilo Martins, presidente da Câmara de Vereadores de Guaxupé. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Expresso. Expresso. O seu programa de sábado. Onze horas e 42 minutos aqui na Pássaro da Ilha FM, batendo papo com Danilo Martins, presidente da Câmara de Vereadores de Guaxupé, que inclusive você presidiu uma sessão na última quinta-feira, né? É, na verdade, essa... audiência, né? Essa sessão, Antônio, tinha sido marcada para quinta-feira. A gente faria as votações das comissões parlamentares que a gente tem na casa, né? Para decidir os membros, né? Importantíssimas, tanto quanto a eleição da mesa diretora, da presidência da casa. Só que por um motivo de doença de uma das nossas vereadoras, inclusive a vice-presidente da casa, a gente optou por não realizar a sessão, a gente cancelou a sessão, porque seria a primeira sessão da Câmara e uma sessão importante dessa, e aí ela perdeu o voto dela, né? Eu acho que todos têm que participar desse processo. Então a gente optou por desmarcar a sessão, né, e remarcar oportunamente isso. É. Provavelmente essa semana a gente marque ou para essa mesma ou para a próxima já. Tá, tem uma pergunta que acabou de chegar aqui para você, Danilo. Bom dia, Antônio Cláudio, e um bom dia ao nosso presidente da Câmara, Danilo. Não sei se é hora, mas gostaria muito de saber o que o presidente da Câmara fala sobre nossos terrenos, que foram sorteados há 2 anos e sendo pagos. Nosso prefeito não dá posição de quando vai nos entregar. Gostaria muito de uma explicação. E se esse assunto já está sendo discutido nas reuniões. Ainda não houve reuniões, ainda não deu tempo de ser discutido, isso, né, Danilo? Isso, ainda não deu tempo. Mas é importante, né, essa colocação aí da ouvinte, porque a gente tem uma reunião já marcada aí com o prefeito para essa semana. Nem me reuni com o prefeito ainda, depois das eleições. E pode ter certeza que vai ser um assunto que eu vou levar para a pauta, esse assunto aí dos terrenos, para a gente poder dar uma resposta aí para o ouvinte e para a população de modo geral. Né? Muito bem. As suas propostas, Danilo, eu acompanhei a campanha de Guaxupé um pouco distante, mas as suas propostas tinham, assim, a meu ver, muito de liderança, de um cara que já imaginava ser presidente. Eu estou muito errado? Você tinha esse objetivo mesmo sendo escolhido lá aos 40 e aos 48 segundos? É verdade. Você tinha esse objetivo? Antônio, talvez não agora, mas daqui 2 anos? Eu não vou negar, não. Eu tinha, sim, essa intenção. Não por vaidade, tá? De verdade, porque 2 anos passam assim, voando, entendeu? Então, não por isso. Mas porque, para implementar a boa parte do que eu queria, do que eu pretendo implementar, exatamente, o caminho é a presidência. Né? É claro que se você tiver um parceiro na presidência também, isso pode se efetivar de outra maneira, né? Não precisa necessariamente estar na presidência, né? Mas é claro que a presidência foi uma aspiração, sim, quando eu me candidatei a vereador, né? Seja diretamente ou indiretamente, se a gente encontrasse alguém que tivesse perfil para a gente apoiar e tal, e que fosse acatar boa parte dessas indicações aí. Mas eu também tinha intenção, de repente, se não fosse agora, daqui 2 anos e tal, só que aconteceu tudo muito natural, e inclusive até esqueci de fazer um agradecimento também ao Léo Moraes, que foi uma figura importante também nesse processo, né? O Léo era um candidato, também tinha se colocado como candidato, e em dado momento ele me procurou e falou: ó, tô desistindo, eu acho que eu prefiro te apoiar, né, tô no meu primeiro mandato, eu preciso, né, adquirir um pouco mais de experiência e eu acho que nesse momento eu prefiro te apoiar. Então foi um apoio também importante, também adquirido bem no finalzinho do processo e que contribuiu pro resultado final, que foi apertadíssimo, né? Foram 6-7, né? Isso, 6-7. E a mesa, então, diretora, ficou você como presidente, a Salma Regina, né, a doutora Salma, isso, como vice, e os secretários, a Maria José Cirino e o Wilson Ruiz. Só oposição aqui, meu amigo. Só oposição. Jardins vai ter trabalho, né? Só oposição. Mesmo você com esse discurso aí de bom senso. Sim, mas eu acho que a maioria aí dos membros da mesa tem mais ou menos essa linha também de atuação. Pautada por esses princípios aí, né, e não de oposição por oposição. Mas é claro que em momentos que for necessário se posicionar com oposição, não só os demais membros da mesa, como eu mesmo vou me posicionar com oposição, né, se a gente entender que isso for melhor para o povo, né, porque é o povo que a gente representa, né, e a gente precisa entender também que os poderes são independentes, devem sim atuar com harmonia, é o que prevê a nossa Constituição, mas com independência, né? Então, na Câmara, quem decide a pauta é a mesa diretora da casa, né? Não tem nenhum tipo de interferência, né? E a gente vai se pautar por isso que eu estou te colocando, né? Se posicionar contra projetos ou a favor de projetos, né? Não a favor ou contra o prefeito. O prefeito Jarbinhas tem feito um bom mandato em Goxupé? Eu acredito que sim, ele teve a aprovação de mais de 50% da população, né? Ele saltou de 9 mil e poucos votos da última eleição para quase 15 mil votos. Então é um sinal de que a população aprovou o mandato dele. Você aprovou o mandato dele? Eu aprovei, né? Embora eu tenha sido candidato pela oposição, né? E tenho muito respeito, muita consideração pelo candidato que foi, nosso candidato de oposição, que foi o Barreto. Mas o Jarbinhas, eu não posso negar, ele é um gestor, né? Ele tem uma experiência que veio da iniciativa privada e tal, e que trouxe um pouco bastante eficiência na gestão municipal. Então a gente tem que reconhecer isso também, né? Independente de eu ter sido candidato de oposição, eu acho que ele fez um bom mandato, sim. Na minha opinião, fez. A gente vai ter mudança no horário das reuniões da Câmara, lá em Goxupé? Sim, é uma já das... Já está definido? É uma das prioridades. Provavelmente, a primeira sessão nossa já vai ser realizada, a primeira sessão ordinária, né? Já vai ser realizada em horário novo, tá? Na segunda-feira mesmo, como sempre foi, provavelmente às 7 da noite, tá? Mas é claro, isso eu estou falando, mas é uma decisão que eu vou colocar para apreciação do plenário. Né? Mas que deve ser aprovado, sim, né? Talvez eu tenha uma questão do horário, 7, 7:30, mas... Sim. Eu tenho conversado com a maioria deles. Eu não pretendo tomar decisões monocráticas na Câmara também. E a maioria sinalizou positivamente com relação a isso, né? Então acho que a gente não vai ter problema com relação a isso, não. Mas que ideia também colocar uma reunião às 2 horas da tarde, pois é, segunda-feira. Esse foi um dos erros, uma das coisas mais absurdas que você viu. Talvez sim, né? Porque já... A gente já estava falando aí no início do programa a respeito dessa dificuldade de aproximação do povo com o legislativo. Isso só cria mais dificuldade ainda, né, de aproximação. Quer dizer, um dos argumentos era: mas o povo não vai à noite. Mas não importa, né? É pior ainda. Então, quer dizer, a porta tem que estar aberta. Se um dia a população entender que tem que ir, ela tem que ter condições de ir. Né? Então eu acho que o horário noturno é o melhor horário, é o melhor caminho. Tribuna popular também? Sim, eles até mexeram aí no final do mandato passado, eles retiraram a tribuna e aí no final da legislatura eles retornaram à tribuna, não sei se por motivos de revanchismo ou se porque entenderam que realmente erraram, né, ao tirar a tribuna, mas a gente vai fazer algumas alterações com relação à tribuna para tornar ela mais eficiente, porque uma das questões é que a tribuna ela não pode ser só um canal de desabafo, entendeu? O cidadão chegar lá, desabafar, virar as costas e ficar tudo como está, né? É preciso que o ponto que foi levantado ali na tribuna por um cidadão seja monitorado. E eu entendo que o caminho é a comissão parlamentar pertinente àquele assunto. É. Monitorar aquela reclamação do cidadão e tal. E mesmo que ele não for resolver, né? Porque é o que a gente fala, existem muitas dificuldades. Exato, né? O cidadão precisa ter um feedback disso. Então eu acho que a tribuna precisa ser regulamentada nesse sentido. De que as reclamações, ao serem colocadas ali em plenário para os vereadores, elas obrigatoriamente precisarem ser fiscalizadas e monitoradas pela comissão pertinente àquele assunto que foi tratado. Um dos grandes problemas que eu ouço aqui a respeito de tribunas da Câmara, isso dos vereadores de toda a região, é que acaba sendo sempre as mesmas pessoas. Sim. Né? Isso é um grande problema. A população deveria participar mais. Sim, porque toda, aqui no caso, reunião terça-feira, toda terça-feira sempre são as mesmas pessoas que utilizam. Em Guaxupé, acredito que deve ser a mesma coisa. Não é muito toda diferente segunda-feira disso, vai não. Ser dois, três, quatro cidadãos que vão lá fazer uso da tribuna, né? Sim. A população tinha que participar mais. Com certeza, né? Com certeza. Infelizmente, isso não é um caminho. E talvez até por isso, porque a tribuna é só um canal de despejar alguma reclamação sem nenhuma efetividade, nenhuma contrapartida. Usar como. É uma forma de se alavancar politicamente. Melhor proposta sua, centro de atendimento ao cidadão. Gostaria que você falasse sobre isso. Então, eu... Pelo menos a meu ver. Eu imaginei colocar essa proposta em discussão, né? Por quê? Hoje o cidadão, quando ele é mal atendido em uma repartição pública, ou não tem o seu problema resolvido em uma repartição pública, na saúde, por exemplo, ou em algum outro órgão da prefeitura, ele fica muitas vezes sem ouvir. A maioria das prefeituras não tem nenhuma ouvidoria para recepcionar a reclamação do cidadão e dar um feedback para ele e tal. Então, esse centro de atendimento ao cidadão, o que eu imagino com isso? Que o cidadão procure a Câmara, que é a voz dele, para fazer a sua reclamação, né? E aí a Câmara, através das comissões parlamentares pertinentes também ao assunto, fazer essa cobrança junto ao Executivo, porque de certa forma a Câmara representa um poder, né? Então ela tem muito mais força do que um cidadão individualmente, né? Na verdade ela representa o cidadão, mas como um poder, né? Em pé de igualdade com o Executivo. Então se a Câmara atuar dessa forma frente ao Executivo, ela também tem condições de trazer ou uma solução, né, que é o que a gente sempre espera, ou ao menos uma posição para o cidadão, né, para entender por que, que o problema dele não foi resolvido e tal. E se ele foi mal atendido, né, trazer algum tipo de penalidade ao servidor público que levantou isso, que cometeu esse ato, né? Porque a palavra servidor, né, ela implica em servir, né? Então o servidor público está lá a serviço da população. As pessoas têm que entender isso, né? Com certeza, o servidor. E tem muita dificuldade, eu sou servidor público, né? A gente vê muitas reclamações aqui no Guaranés e em todas as cidades da região. E vocês vão ter muito dinheiro agora, o orçamento tá bom para esse ano, né? O orçamento da Câmara, ele foi reduzido em quase que um terço, né? Da última gestão. Que beleza, assim, para começar. Pois é, difícil, né? Mas o que acontece? O orçamento da Câmara, ele é sempre um pouco mais folgado, né? Ele sempre sobra no final do mandato e o que sobra é devolvido aos cofres do município para ser aplicado em alguma outra área. Acontece que você trabalhar com um orçamento engessado e ainda mais tendo como meta, né, implantação de novas tecnologias, como a gente tem conversado, implantação de um centro de atendimento ao cidadão, fortalecimento de programas de educação para a cidadania. Fica muito difícil de acontecer. Então, eu vou até adiantar aqui para você em primeira mão que eu pretendo me reunir com o prefeito, tá? E agora, infelizmente, a gente acaba ficando à mercê da boa vontade dele, de trazer algum reforço para o orçamento da Câmara, né, a nível de suplementação. Mas isso também não pretendo retomar o orçamento aos padrões do ano passado, tá? Eu acho que também não tem necessidade disso. Mas alguma coisa para que a gente possa implementar esses projetos mais prioritários, né, eu acho que seria bacana. E aí o que não der, a gente executa o ano que vem, né? O mandato de presidente ele dura 2 anos. Mas é claro que o que a gente conseguir implementar logo no primeiro ano, né, já é melhor, com certeza. Evidente, né? A gente espera que você consiga fazer um bom trabalho pelo bate-papo que eu tive aqui agora com você. Gostei muito da nossa conversa e a gente se enche de esperança quando a gente vê jovens assim, com tanta boa vontade, né? Porque política está difícil a gente acreditar, difícil, né? Está difícil, infelizmente. Infelizmente. Desacreditado demais. Desacreditado demais, a população sempre reclamando. Em Guaxupé, eu sempre brincava que se tinha um sol em Guaxupé imenso, iluminando a cidade de Guaxupé, em cima da câmara, tinha uma nuvem negra, né? Felizmente. Impressionante, né? A gente precisa resgatar essa credibilidade da instituição. Esse é o seu grande desafio, né? E esse papel da Câmara de representar legitimamente o povo. A gente precisa fazer esse resgate, né? Fazer o sol brilhar na Câmara também. Na Câmara também. Danilo, muito obrigado pela sua participação e com certeza vamos conversar outras vezes. Com certeza. Esses 4 anos de mandato como vereador. Vai ser um prazer, Antônio. Muito obrigado. Obrigado. A gente vai fazer um intervalo comercial e eu sigo já batendo papo com o novo diretor do Departamento de Esportes e Lazer aqui da Prefeitura de Guaranésia, Luiz Henrique Paena, já logo após o intervalo comercial. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata.